5, bom voo. Controle 11935, bom dia, bom trabalho. Bom nome 06. Estação Cheira da Mar, desce para o 050. 50 na Mar, informação da Foxtrot, a possibilidade de voar por ali, tá, senhora? Autoridade DAP, então 3160. Obrigado, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gonomeia 06. Gonomeia 06, bom dia, contato radar na decolagem, sobe ao 390 na saída Pucas e Pá. Saída Tuca Cipar, Gonomeia 06, autorizado 390. Torre, Salvador, voo 1896, pronto para o taxa. 122 a bordo, alterna Fortaleza, 6 horas e meia de autonomia. 7. Autonomia 3 horas e 7. Movimento na escuta. Prossiga. Ok, é 122, portal e 3 e 7, correto? Afirmo. Táxi Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera 90, ajuste 90-94. Índia Alfa 90-94, voo 896. Pronto, no quanto espera o voo do 896? 896, autorizado, além da decolada 10, vento 10 graus, 7 nós. Equipe alinhada e decolar o voo 1896. INE-4, contact Recife Entry, 126.85, if unable, 133.65. Just confirm, 126.85 or 12265? 133.65. 3265, good day. Tá 3226, acionado com 43 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Fortaleza. Pau, Índia Alfa, reporte de pronto, ponto de espera, 10-93 na justa. Estabilizado, azul 4178. Azul 4178, chama a torre, 118.6. 86, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, azul 4178, estamos a 3 milhas do externo. Quatro 178 da azul, tem pouso autorizado, vento 10 graus, 7 nós. Tive pouso azul 4178. 1896, decolada 02, controle 199.35, bom voo. Obrigado, mano. Controle, boa noite, eu vou 1896. Boa noite, Gol 1896, cheque seu transponder, deveria estar acionado 5146. Cono 46. Agora sim, contato radar, Gol 1896, subindo atrás 70 na saída para o Caracaju. Gerente, 896. Escuta. 3226 vai seguir, vai efetuar um 80 e seguir via pátio até o ponto esperado pista na zero. Ah, tem condição de fazer um 80 aí depois de ingressar novamente na Juliette? Já estamos fazendo. Sim, sim. Uno 606, chama Recife, 1-2685, alterna 133.65, bom voo. Recife, 1-2685, alterna 133.65, bom dia, agora 606. Zona 70, desce para 2000, ajuste 1013. Cruzado ILS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. Para 2000, 90, 93, reporte estabilizado no X-Ray, dando 3170. Pronto, ponto de espera, pista 90, visual com tráfego na final, 73226. Após o azul, ali mantém. Após o tráfego azul, ali mantém. 3226 da tela. Patrão 78 da Azul, Solo 06, taxa em escuta, prosseguindo via Alfa, quilo para o pátio 3. Alfa, quilo para o pátio 3, o Azul, 4178. Quilo 26, livre decolagem, 1-0 graus, 62. Livre decolagem em pista no 0732, 26. O 1896 chama Recife, 1-2685, alterna 133.65, bom voo. 2685, 3365, obrigado. 26, decolada 07, bom voo, bom início de semana, o seu controle 19935. 11935, 3226, muito obrigado, até a próxima, hein. Controle Salvador, boa noite, o TAP 3226, perfil da saída Pucca, Zipar, passando 2000 na sua escuta. Bom dia, TAP 3226, contato radar, sobre o 370, Pucca, Zipar. Pucca, Zipar, 370. Zona localizador com capa bispo, tá 3170. Tá 3170, chama torre 118, decimal 6, bom pulso. 86, bom dia, tá 3170. Torre Salvador, bom dia, o TAM 3170, passando sim para baixar e travar. Mal, 65, bom voo. 2685, 3365, obrigado, uma boa noite. Autorizado, pouso 990 para o TAM 3170. Foi Salvador, boa noite, 3520, tem de informação Foxtrot, por gentileza, atenção Aracaju. 520, sim, tem Aracaju já aprovado no 90, só um minuto, cópia, para a PUCA. Bem-vindo. Solo agora, Juno 4, vale à direita, ataque na minha escuta. Prosseguir via Alfa, Juliette, até remota 1-3 do parte principal. Alfa, Juliette, remota 1-3 na sua escuta, o 3170. Muito bom dia. 3520 para cópia. Pronto para cópia, prossiga. Salvador Aracaju aprovado no nível 190, decolada 1-0 com curva pela direita. Correção, curva pela esquerda. No perfil da PUCA, Jamo, após voa direto Aracaju, 5157, código transponder, controle opera em 199, decimal 35. Dado Aracaju, nível 190, decolada 1-0, curva esquerda, PUCA, Jamo, Aracaju, controle 1935, transponder 5157, 3520. Correção 5, chame o condutor para o posicionar. 3520. 3520, posição 5, pushback acionamento. Aprovado, Sinfax. 3520. Amador, bom dia, voo 186, da Fox, sabe? Voo no 186, acione identificação, chega da Mari, desce para o 050. 050, Mari, 6. Delta 3520 para o táxi, 124 a bordo, 2 horas e 50, Recife. 520, prossiga via Índia Alfa, ponto espera 2286, ajuste no 093. Índia Alfa, ponto espera, você escuta 3520. Afirmativo, mantenha nessa, me escuta, e reporte pronto, ponto espera. 3520.